Arriei a minha baia, mula bonita e ligeira. Atravessei a fronteira só pra ver as Paraguai. Eu por um rabo de saia perco até as estribeiras. Ando por léguas inteiras e nada não me atrapalha. E nesta vida chorosa, quem não ouve uma formosa, minha contente a falar. Sempre sonho esse amor, alívio de dolor. Brasileño che cambá. Paraguai, Taturuna, como igual eu nunca vi. Nada nua nas lagunas e destrincham Guarani. Ela canta a luz da luna, bordando seu unhanduti. Não liga mágoa nenhuma, vive como Panambi. Cantando seu chamamé, brinca com o jacaré, pega a unha sucuri. Quem quiser saber melhor, pegue um punho soró e vá ver o que eu já vi. Periferia, sou solitário sem razão. Agora nem João e nem Maria, só revolta todo dia na procura do seu chão. E aquele rancho triste lá no mato espera seu filho nato pra de novo ser feliz. A volta pro sertão de um sertanejo é maior que um desejo, é que queira ser feliz. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. Nós começamos o Raiz do Brasil deste domingo com Mucunhã, do Walter Silva, o Saci. Com Raul Torres, Florencio Riele, de Raul Torres e Ramiro Vieira, Paisagem da Fronteira. E depois Pena Branca e Chavantinho, cantaram do Chavantinho, Rancho Triste. Rapidamente para a próxima seleção, trazendo agora com Mocoque Paraíso, Velho Rio. Com Du Glacial, O Último dos Carreiros, e com a Bela e Caim, Espora de Ouro. Sempre matou nossa sede, agora o povo te mata. Seu peixe matou nossa fome, a revolta me consome. Esta gente é tão ingrata. Velho rio, velho rio, vão te dar valor. E quando esse dia nascer, eu quero voltar a ser seu peixe, seu pescador. Velho rio te transformar num esgoto a céu aberto. Hoje está abandonado, feito areia no deserto. Não vê que a água é vida, o povo que te agrediu, o homem se esqueceu. Foi batizado no rio. Velho rio, velho rio, ainda vão te dar valor. E quando esse dia nascer, eu quero voltar a ser seu peixe, seu pescador. estrada, reconheço que sou velho, estou no fim da jornada. Soberbo vou resistindo, o transporte da pesada, somente o implacável tempo vai forçar minha parada. No velho carro de boi, eu vou cumprir esta sina de uma longa geração. Embora os tempos mudaram, mas mantenho a tradição. Cocões rangem triste, protesta muito magoado, do progresso que destrói nossa estrada carreteira. O asfalto vai apagando todo o encanto da poeira. Possa rodar, sou o último dos carreiros, bravo herói a candear. Quando eu for pra eternidade, este carro vai parar. A profissão de carreiro não tenho pra quem deixar. Nasci no campo, sou um campeiro pachola, gosto de moda de viola e adoro ser peão. Conheço a palmo este meu Brasil inteiro, ser peão de boiadeiro, herança do meu pai. Trago comigo minha espora de ouro e o meu chapéu de couro, que do meu osso não sai. Trago comigo na roseta, 1, 2, 3, sensacional, olha só que coisa mais linda, segura moçada, tô chegando nesse instante, o repique do berrante faço a minha saudação. Nasci no campo, sou um campeiro pachola, gosto de moda de viola e adoro ser fiel. Conheça, Paulo, este meu Brasil inteiro. Ser peão de boiadeiro, herança do meu pai. Trago comigo minha espora de ouro, eu meu chapéu de couro, que do meu osso não sai. Trago comigo Nós ouvimos com Macoque Paraíso, de João Gonçalves, José Vitor e Joselito, Velho Rio. Com Duo Glacial, de José Beto e Wilson Roncati, O Último dos Carreiros. E depois a Bela e Caim cantaram do Vitor Romano, Espora de Ouro. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E para você participar por carta do programa Raiz do Brasil, isso de segunda a sábado, porque nos domingos como hoje, apenas muita música sem conversa e também sem atendimento. Mas de segunda a sábado você pode colaborar, pode auxiliar a produção na confecção do programa, mandando uma carta e escolhendo músicas para serem tocadas nesse horário. O endereço é Rua Celes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. No envelope você coloca Rádio Cultura Brasil, Rua Celes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E completa, Programa Raízes do Brasil. Você manda uma cartinha, você será atendido de segunda a sábado. Pode fazer oferecimento das músicas que você escolher. E se tiver datas festivas para serem comemoradas, pode mandar o motivo e as datas que a gente anuncia com muito gosto aqui no Raízes do Brasil. Agora com Brasil Caboclo e Peio Prisioneiro, com As Galvão, Magia da Viola, com Geraldo Viola e Dino Guedes, Estrela de Ouro. Do segundo andar da penitenciária, lá na rua. cara, a estranha magia do teu olhar. Me prende, me agita, que coisa bonita, me falta o ar. Das mãos, as carícias, o som da viola me faz transpirar. Me enrosco em teus braços, buscando a certeza do amor no olhar. Me enrosco em teus braços, buscando a certeza do amor no olhar. Meu bom companheiro, me ajude a rimar. Viola, meus olhos nos olhos de um bom violeiro, me ajude a cantar. Criança, mulher, esperança, esperando amanhã. Sou vento que embala, mulher que se cala, eu sou sua fã. Das mãos, as carícias, o som da viola me faz transpirar. Me enrosco em teus braços, buscando a certeza do amor no olhar. Me enrosco em teus braços, buscando a certeza do amor no olhar. Me ajude a rimar. Viola, meus olhos nos olhos de um bom violeiro, me ajude a cantar. Violeiro, meu bom companheiro, me ajude a rimar. Está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela, pra dar minhas tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela. E a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina. deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Nós ouvimos com o Conjunto Brasil Caboclo, de José Fortuna e Paraíso, e Peio Prisioneiro. Com As Galvão, de Mário Campanha e Meire Galvão, Magia da Viola. E depois Geraldo Viola e Dino Guedes, do Ronaldo Adriano e Tião Carreiro, Estrela de Ouro. Você está curtindo na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas, o programa Raízes do Brasil. Muita música raiz para você curtir. Mais três grandes atrações: Vieira e Vieira Júnior, Rolinha Mineira, Pedro Paulo e Tião Lourenço, Parque do Peão, João Carlos e Maurício, Pagode em Brasília. Saudade apertar dentro deste peito meu, você não vem no meu ninho, eu que vou no ninho seu.

Nós ouvimos com Vieira e Vieira Júnior, de Donizete Santos, Rolinha Mineira. Com Pedro Paulo e Tião Lourenço, de Maurício Cruz e Lia Soares, Parque do Peão. Com João Carlos e Maurício, de Ted Vieira e Lorivaldo Santos, Pagode em Brasília. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil, Rádio Cultura Brasil. Nós temos um e-mail para você participar também pela internet. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Agora com José Vale e Josiane, a volta do sertanejo com Carreira e Carreirinho. Meu carro é minha viola. E com Zico e Zeca, capelinha do Chico Mineiro. Chego ao romper da aurora. Vou abraçar os amigos, a pai que sonha comigo e a mamãezinha que chora. Só que vem despontando, gota de orvalho brilhando, até que o vento põe fim. É bastante diferente o nosso nome verdadeiro. Carreiro e Carreirinho e apelido de violeiro. Nós dois não somos irmãos, é somente companheiro. Na viola, nós contei uma semana, um ano inteiro. Ai, ai. Nosso carro não tocamos nas estradas, só nas festas, no meio das morenadas. A viola é o nosso carro e as cordas é nossa boiada. São cinco juntas de bois e muito bem combinada. A nossa vida carreira é uma vida delicada. Escarreia a viola bem afinada. Ai, ai. As cordas finas é os primeiros bois de guia. E a segunda são os bois da sobiguia. Vem a prima e a requinta na puxada bem macia. A toeira é os bois de coice com a sua companhia. Canutia o cabeçalho, os bois de mais garantia. Puxa toda junta até o corpo se arrepia. Ai, ai. Nosso carro nós trazemos conservado. Nós carreia com jeito e muito cuidado. Tem dias que canta alegre, outros dias amargurado. Às vezes canta por prazer, muitas vezes obrigado. Cão é o nosso peito num dueto apaixonado. Na hora que eu estou cantando, eu deixo a tristeza de lado. Ai, ai. De ouro fino, uma capela com a imagem do divino. É uma lembrança que ficou ali gravada. Chico Mineiro na derradeira morada. E quando a noite desce com seu negro véu, até parece que se ouve lá no céu a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra nosso Senhor. Quando perde uma ribada, junto à capela eles faz sua posada. Reza uma prece pedindo pra santa imagem no outro dia ser feliz na sua viagem. E quando é noite sou senhor. As caboclinhas lá do centro do sertão, trazendo flor, também faz sua oração. Nós ouvimos com José Vale Josiane, de Antônio Gisse e José dos Santos, A Volta do Sertanejo. Depois com Carreiro e Carreirinho, do Carreirinho, Meu Carro é Minha Viola. E finalmente Zico e Zeca cantaram de Ted Vieira e Biguá, Capelinha do Chico Mineiro. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Nós já demos os três endereços para você poder participar do programa Raízes do Brasil. Mas vamos repetindo. Por carta, você pode se utilizar do endereço Rua Senos Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Então, no envelope você coloca Rádio Cultura Brasil, Rua Senos Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900, Programa Raiz do Brasil. Tudo isso no envelope. E na carta, você escolhe as músicas que você quer ouvir nesse horário e pode fazer o oferecimento das músicas. Telefones 2182-3081, 2182-3082. E o nosso e-mail, repetindo, já desde o intervalo anterior, raizdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Para finalizar a primeira parte, Comandante Confidente, do Tony Gomi de Liquinho, Assim é o Sertão. Embora sejas um recanto isolado,

sempre a cantar a sua canção. Ei, ei, ei, ei, ai, ai. O carreiro está contente porque os bois sabem. Vida eu deixar.

pancadinha de namoro, cacetada do marido, chega a arrepiar o couro. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Comer fruta madura, eu subi no pé de amor. Quem tiver moça bonita, cuidado que eu levo embora. A jabuticaba é doce, é gostosa e é macia, mas a fruta mais gostosa tá no meio da forquilha. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Na rosa um espinho teve ciúme, eu trouxe a rosa comigo, um espinho que se adorme. No dia que eu me casei, teve festa em bar de pé. Você tá casando hoje, agora nós tem mulher. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Nós ouvimos com Paulino Patriota, de Lúcio e Satiro, Cheiro de Viola. Com os dois mineiros, de Santo Marassati, Antero e Almezino, Alma do Catimbau. Jades e Jadson interpretaram a seguir, de Pardal e Moacir dos Santos, Vara de Marmelo. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Prezado ouvinte, você tem dois telefones para participar do programa de segunda a sábado. E os telefones estão à disposição de segunda a sexta, o dia todo, das 9 da manhã até às 18 horas, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, dois telefones à sua disposição. Se você quer participar do programa, escolher músicas para serem tocadas, você pode telefonar. Os telefones, anote aí, são 2182-3081, 2182-3082. Telefones, repetindo, 2182-3081, 2182-3082. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, à sua disposição, para você telefonar e fazer os pedidos musicais para o programa Raízes do Brasil. Agora com Liu e Léo, Minha Mocidade, com Tião do Carro e Pagodinho, Cortina Dourada, com Jota Longo e Santaninha, Minha Vida de Caipira. Eu choro de saudade, rosas que eu não beijo mais. Mesmo assim eu sou teimoso, puxei por meu velho pai. Acompanho os companheiros que vão. gargaço toda morta, água dos meus olhos cai. O que eu fiz antigamente, hoje eu não faço mais. Meus cabelos embranqueceram, são coisas que a idade traz. Eu comparo a mocidade com a flor que murcha e cai no ramo em que foi nascida, não se ergue nunca mais. Que não volta nunca mais. Recebi uma mensagem que veio cortando espaço lá pro rancho da amizade, foi mandando um forte abraço. A saudade tem a chincha, tem a espora e tem o laço. O coração não aguenta, se escorar ele arrebenta dentro de um peito de aço. Uma cortina dourada num descampado azulão, uma porteira de ouro separando o céu do chão, um arco de rosa branca perfumando a imensidão. Nesta passagem da fé, grande Chico Xavier, vai a nossa saudação. Lá na escada do céu o Tunico foi chegando, veio um coral de anjo com Tião Carreiro cantando, a violinha de Deus, o bambico ponteando. Foi uma festa caipira, vieirinha no catira, com o seu João Domiciano. A carruagem do Sena fez um desfile bonito, com negrinho parafuso cantava Pedro Chiquito. Segura, peão, segura, o Zé do Prato dando grito. Quanta gente consagrada que deixou esta morada pra festejar no infinito. Olho o céu e sinto o cheiro de chuva. Eu levanto as mãos pra Deus. Mais um ano de fartura. O meu secando, o meu pasto bem verdinho, as minhas vacas leiteiras dando os 25 litros. Só tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por ter me dado essa vida singela de um caipira. O que planto nesse chão, mais de 100% vinga. Deus entra com a terra e a água, eu entro com minha lida. Vez que olho o céu e vejo o sol nascendo, dando vida à minha roça, minha plantação crescendo, arreio a mula cigana que não enjeita servir. Aparto o gado no pasto, trato os meus porcos no milho. Só tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por ter me dado essa vida singela de um caipira. O que planto nesse chão, mais de 100% vinga. Deus entra com a terra e a água, eu entro com minha lida. Toda vez que olho o céu e vejo o clarão da luz clareando todo o pasto, a minha alma ali flutua, o carro de boi embaixo, lá do pé de tamarindo, trabalhou o dia inteiro. Tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por ter me dado essa vida singela de um caipira. O que planto nesse chão, mais de 100% vinga. Deus entra com a terra e a água, eu entro com minha lida. Nós ouvimos com Nil e Léo, de Zé Claudino e Zé Carreiro, Minha Mocidade. Com Tião do Carro e Pagodinho, de Tião do Carro e Caetano Erba, Cortina Dourada. Com Jota Longo e Santaninha, deles de Montalve, Minha Vida de Caipira. Programa Raízes do Brasil, Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas e muita música raiz para você curtir nos domingos, como hoje, por exemplo. Agora Mocoque e Paraíso interpretam Um Restinho de Você. Moreno e Moreninho cantam Minha Despedida. E depois com Pedro Bento, Zé da Estrada e Celinho, Nossas Vidas. Sozinho em nossa casa, sem saber o que fazer, procurando em qualquer canto qualquer coisa que me traga um restinho de você. Nos lençóis da nossa cama já

dos teus carinhos. Só em saber que eu a beijar os lábios teus, minha alma humilhada sofre tanto ao ver com outro os beijos que já foram meus. Enfim, esta a triste sorte que tenho, viver penando por este mundo além, na certeza que um dia pelo mundo encontrar-te a sofrer como eu também. Pelo mundo vagando, e sofrendo tanto, tanto, eu então não serei o mesmo homem, e tu também não terás o mesmo encanto. Seguirei nossa estrada, sem te chamar, tenha os carinhos meus. Só seremos dois amigos fracassados que confiam entender. Nós ouvimos com Macoque Paraíso, de Joel Marques e Ivone Ribeiro, Um Restinho de Você, com Moreno e Moreninho, do próprio Moreno e Moreninho, Minha Despedida. Depois com Pedro Benzé, da Estrada e Celinho, de Celinho e Edmilson Correia, Nossas Vidas. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E se você é internauta, se você é ouvinte do programa Raiz do Brasil, se você gosta de navegar pela internet, manda e-mails pra gente pedindo músicas. Pode escolher as músicas, pode fazer oferecimento das músicas. E se você tiver datas festivas, você pode também anunciar através do e-mail aqui para o raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Agora com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, a sanfona e o violão. Miranda e João do Rio, os três poetas. Zé Mulato e Cassiano, poesia não se vende. A sanfona e o violão não pode se separar. Sanfona chorando quer, violão pra ir acompanhar. Quando junta-se os dois faz a festa anima. Isso deixa a função quando o dia raia. Sanfona chora melhor, tem gaitas de metal. Violão que chora macio é de pau jacaranda. Eu me sinto feliz, o meu doido é tá num ponteado que faz até as pedras chorar. Na festa que não tiver sanfona, violão, é como um dia sem sol, igreja sem capelão, porque os dois se quer bem como dois coração, que juntinho a bater mata quem tem paixão. Sanfona chora de lá, vem cá responde o violão. E quando os dois choram igual, é linda a harmonização. E me diga depois, eu não tenho razão de dizer que o pior é a sanfona e o violão. Cantando lá em Mato Grosso, fazendo moagens por onde andei. Lindos pantanais conheci de perto, eu sinto saudades de onde passei. Visitei Coxim, vi o pé de cedro, aonde nasceu Zacarias Mourão. Plantou o pé de cedro, hoje é saudade desse grande poeta da nossa nação. Tive em Campo Grande, onde viveu nosso companheiro, amigo de fé. Seus discos gravados fizeram sucesso, era conhecido o rei do chamamé. Mato Grosso chora e sente sua falta, até os pássaros nas matas rojeiam, em suas cantigas parecem que falam: adeus companheiro, adeus Zé Correia. Nas tardes morena escuto viola do velho programa do amigo Crispim. Cada montinho de terra é saudade, e cada saudade é um pedaço de mim. Falei de Mato Grosso com todo respeito, vou falar de Minas com muita saudade. De outro poeta juntos pernoitamos, com a família posta no rancho da amizade. Com muita saudade vou falar agora de Coromandel, quando estive lá. Terra que nasceu o grande poeta, seu nome é história, saudoso Goiás. Nas noites de lua escuto viola tocando bem alto bonitas canções. Suas melodias que foram gravadas serão sempre lembradas em nossos corações. Poesia

Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail. falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, Cenário Nordestino. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Cenário Nordestino. Com a apresentação de Celso Brambila, texto, seleção musical e direção de Márcio Barker, estamos dando início a mais uma edição do Cenário Nordestino. E hoje, pouca conversa e muita música. Iniciamos com Jackson do Pandeiro. Americano do Sul. Tenho um amigo americano do Norte. Eu sou americano do Sul. Ele gosta de lagosta. Eu gosto de sururu. Ele adora Nova York. E eu adoro Aracaju. Ele adora Nova York. Eu adoro Aracaju. É a nossa amizade. É independente. Ele com seu povo e eu aqui. É como a minha gente. O meu amigo é rico, de capital e saber. Eu também sou rico, comecei a desenvolver. Eu também sou rico, comecei a desenvolver. Como é esse menino? Gosta assim? Yes, my friend Jackson. Wonderful, your song is maravilhoso, ok? Tenho um amigo americano do Norte. E eu sou americano do Sul. Tenho um amigo americano do Norte. Eu sou americano do Sul. É, ele gosta de lagosta. E eu gosto de sururu. Ele adora Nova York. E eu adoro Aracaju. Ele adora Nova York. Eu adoro Aracaju. É a nossa amizade. É independente. Ele com seu povo e eu aqui. É com a minha gente. O meu amigo é rico, de capital e saber. É, eu também sou rico, comecei a desenvolver. Eu também sou rico, comecei a desenvolver. Dali! Nós vamos chamar agora o maior humorista do Piauí, mais precisamente de Piripiri, João Cláudio! Obrigado, seu Soneiro. Agora é hora, a hora é agora. Eu aprendi quadrilha foi com o Antônio Rodrigues. Vamos quadrilhar! Deixa a quadra bem quadrada para poder quadrilhar, presta atenção. Quadrilha não é coisa do outro mundo, quadrilha é coisa bem aí, da França. Segura a trança, Maria. Bota o chapéu na cabeça, José. Isaías, batendo pé. Acosta o lenço, Godofredo. Que lenço cor de rosa é esse, Raimundo? Isso é lá, cor de lenço, cabra. É 2 minutos pra formar a fila. Já passou, que tempo é hoje. Vamos sair na quadrilha! Marcando passo, pisando o cadastro. Batendo, oi, tô botando pé. Alavantu, é alavantu. Balancê de novo. Já chega de balancê. Agora é alavantu de cavaleiro. As mãos pra trás. E o corpo pendendo pra frente. Epa, peraí. Esse alavantu tá diferente. Muito respeito. os pontos baixos é tudo recuado. Recua, recua, recua. Recua, Raimundo Campos. Euride, Lago Joaninha. Matando de vergonha na frente do Miguel. Isso aí é desde novidade. Quadrilha não é lambada. Preparar pro serrote. Serrando. Serrando outra vez. Eita, serrote cego. Raimundo, eu ainda te pego. O mato é grande, mas Deus é maior. Em seus lugares, damas e cavalheiros, preparar para o X. X, T, B, Y, Z, fizeram o alfabeto tudo. Preparar para o grande túnel. Grande túnel. Grande túnel, não é buraco, não. Dama cumprimentando dama. Pegando na saia. Batendo palma. Ei, ei, ei. Balancê. Preparar para a grande roda. Grande roda. Rodando. Pequena roda, grande dentro da pequena. Pequena dentro da grande. Soltando as mãos. Passei na roça. Ei, beleza. Olha a chuva. Passou. Olha a cobra. Foi só para enganar. Raimundo mata a cobra e mostra o pau. Pronto, pode guardar o pau. Atenção pra retirada. Não desmancha a roda, Raimundo. Damas e cavaleiros cumprimentando o povo. Dantião. E vamos dar um vivo ao sanfoneiro. E outro grande vivo ao padre, que sem padre não tem casamento. E viva a noiva, pessoal! A quadrilha no sertão é mais melhor. Sanfoneiro e violeiro tomam conta do forró. Não precisa orquestra pra animar a festa. O fugado da sanfona vai se até o nascer do sol. O fugado da sanfona vai se até o nascer do sol. Piriri, piriri, piriri. Cabo, vale na boiaça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na raça. Piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paioça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Dança quadrilha no sertão é mais melhor. Sanfoneiro e violeiros tomam conta do forró. Não precisa orquestra pra animar a festa. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. Oi, piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paiota. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paiota. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Toca fole na paioça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Piriri, pipi. Toca fole na paioça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Piriri, piriri. E abrindo o programa Cenário Nordestino, aqui pela Rádio Cultura Brasil, nós ouvimos Luiz Gonzaga, de João Silva e Ari Rangel, Piriri. Dominguinhos dele e João Cláudio, a quadrilha. Jackson do Pandeiro, de Valdemar Lima. E José Gomes Filho, Amigo do Norte. Estamos apresentando Cenário Nordestino. Rádio Cultura Brasil e as cores do Nordeste brasileiro.